Três letras. Vamos ver quem é você quando acabar a encenação e diante do espelho retirar a maquiagem. Coragem, muita coragem. Na arena o gladiador, linha de frente que vai onde preciso for. Eu ouço o grito de socorro. A guerra foi declarada, o diabo versus povo. Então se prepara, um só Deus, por um só a salvação. Demorou, pode crer, tô aqui, é nós até o fim. Firme e forte na missão, versus o mundo e suas contradições. Atenção! E segundo as intenções, o futuro te amedronta, os caras ri. Rico uma hiena, muita maconha, mas eu não posso ficar quieto vendo os irmãos em alta velocidade caindo no inferno. Atitudes merecedoras de aplausos e atos que deixam os pais envergonhados. O jaz, o traiçoeiro, a rotação do globo terrestre é por dinheiro. Eu bem sei em quem tenho crido. Na multidão os rostos são parecidos, mas os problemas são iguais. O culpado anseia por perdão, o atribulado é em ter paz. O angustiado é em esperança. Verdadeiramente felizes são as crianças. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Pela fé que a oferta de Abel até hoje fala, pela fé Sadraque, Mesaque, Abidnego passaram pela fornalha. Pela fé Daniel na cova dos leões, pela fé que vim trazer boas novas em tempos de tribulações. Vaidade, o tolo corre atrás do vento, enquanto da verdade milhões estão sedentos por justiça. Falta conhecimento, vem as provas, porém os justos merecedor terão vitória. Glória que muitos hoje trocam por fama profana, engana quem Deus não se engana. A quem ama, porém desacredita, fica nas pistas, é zica. Quem é bom valente, não dormita, mil fita. Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Em busca da perfeição a gente peca, mas ainda ora. Clame ao Senhor que Ele consola. É o alfa, o ômega, o princípio, o fim de toda a história. Indiferente, a minha sempre foi cheia de espinho. Os mártires, heróis da fé, por isso é sem bolinho. Sem mi, faz a covinha que fala. Balas que varam o corpo, mas jamais penetram a alma. Muita calma, que o tempo, queridão, não tá bom. Mantenha a fé, firmão, na mesma unção. Sou eu que pá, que chega pra somar, que seja Satão na missão, Eclesiastes 3, lembra. Pela fé até aqui vim, enfim, que seja assim. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão. Fé em Deus, irmão, se mantém firmão.